Yeah. Segura os brinde, a vida não é só uma festa. Antes que finde, medite sobre o que te resta. Toda ilusão vem com prazo de validade. Decepção sempre dança com a realidade. Ritmo mentira, tocando em seu iPod. Nada contra a alegria, mas eu prefiro que o som te incomode. Ignorar limites, não diz que você é livre. Se perde quando não respeita os seus próprios limites. O plano é bom, sutil nem dá pra perceber. E a conclusão, às vezes nem dá pra esquecer. Tira os moleque da escola, joga os moleque na rua. Vendo as carangas sem mole e as mulheres semi nua. E eles querem, né? Normal, fi, quem não quer? E vai fazer milagre sem nem precisar de fé. Rasgando madrugadas, tipo livre de verdade. Hoje na jega gelada, preso à sua realidade. O ser humano me assusta nos tempos modernos. Com coração mais frio do que Curitiba no inverno. Por promoção faz da vida do outro um inferno. Vivendo sem noção, como se fosse eterno. E a mente humana por si já é um labirinto. Os pés no chão é o que te livra de ficar perdido. Preso no ego, refém das próprias vontades. Todo o universo aos pés da sua vaidade. Na insaciável busca pela liberdade, aglomerando problemas, colecionando grades. Não sabe que ser livre não é ser como a folha. Na verdade é saber fazer suas escolhas. Pra ser livre agora e também no futuro. E isso não tem nada a ver com o tamanho do muro.